tão renegrado quanto Jorge, selvagem quanto Dudu, sem cerimônia, tipo adicto, convicto que o céu é mais que um infinito azul. Reflito sobre humanos, infinitos planos, quando eu e Jota trocamos ideia, com microfone cuspimos palavras que cativam a plateia. Penso rápido no free, lembrei do Malco com consideração, os toca-discos estão em boas mãos, com Dandão, Jack L. The Flea. Fico feliz quando vejo Dias cantando, Zumba Sagaz reivindicando as letras do Alex, a dança do FM, paredes tremem, costume tal que L. Bro produz, cada um conduz seu saber com eficiência, cada um em seu ofício, em sua função, sua resistência. Muita gente que influenciou, tem uma galera mesmo, um monte de cara aqui que faz um monte de parada e não entrou no som, né? Se fosse colocar, ia dar uns 10 minutos de música. Amigos que eu fiz na igreja, amigos que eu fiz na rua, amigos que eu fiz no bar, no rock, no rap, no hardcore, do skate e várias coisas, do cinema, da música e em geral, da arte, tudo isso. Tanta gente. Não ia caber numa letra.